3259, decolou os 44, controle, 1198. 198, 3259. Golf Bravo India. Check train, prepouso na 10, vento de 100 graus com 99. Repouso no zero, trem vai travado, Golf Bravo India. Ô, mais 5 Delta visual com isso. Gente, o Mike Eco Delta tem contato com o Golf Bravo India na final da 10? Afirmativo. Antes de passar a retaguarda do mesmo? Afirmativo, senhorita. Vai prosseguir com base com o circuito pela direita, a retaguarda do Golf Bravo India, ok? Reporte para gerar base. Passará para gerar base o Mike Eco Delta. Por gentileza, chame o controle em 119.8. Tá no cruzamento, Delta. Gente, Mike Eco Delta tá autorizado cruzamento, reporte pra girar a base. Aí é postal, Delta. Ingressando base direita, 107, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta autorizado, pouso, final da 107, pouso na 107, vento é de 190 graus com 99. Delta. Golf Bravo Índia no solo aos 47, livre à direita no 219. Oi, Salvador, bom dia, Gol 982, estabilizado no INS, X-Ray Delta Zero, visual. 982, muito bom dia, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Ativo, aguardando autorização de pouso, Gol 982. Mike, Eco Delta no solo 49, autorizado backtrack, reporte livrando ao 97. 9082, sem livre pouso na 10, o vento é de 9, 0 graus com 10, 9, 7, trem. Afirmativo, trem de pouso baixo é travado, livre pouso, gol 1982. Tente, Delta, até a próxima. João 9982 no solo 52, livre à direita no 219. Afirmativo, livre à direita 1219. O bom 982 reporta pássaros na pista, provavelmente tinha algum bicho morto, né? Tinha alguns bichos na volta. Confirma a posição, por gentileza? Afirmativo, foi entre essa taxiway que nós livramos agora aqui e a taxiway anterior. A pista, ok, obrigada. Delta Charlie, bom dia. Tem livre sonar, chama quando pronto a decolagem. Yankee Delta Charlie, tem livre decolagem 97, vento de 1, 0 graus com 10 nós. 7 Delta Charlie, mas quanto tempo para decolagem? 100 graus com 8 nós. Afirmo, 100 graus com 8 nós. Data Charlie, fala do solo. Data Charlie, litoral sul, controle 119.8, até o regresso. Já volto, obrigado. Puxa, 6319 na Lima, tem pista 10. A Lima tem pista 10, 6319. Puxa, né, 6319 não tem livre decolagem na 10, o vento é de 1 ou 20 graus com 10 nós. A gente decola, então 1 ou 0, 6 3. Puxa, 6311, decolou 01, controle 119.8. 19.8, só pra informar, tinha uma família de carcará no meio da pista. Gente, obrigada. No céu da cabeceira? É, um pouquinho depois da Foxtrot. Muito obrigada. carro baixado, checado, 6250. 6250, livre pouso na 10, venta de 1, 0 graus com 10 nós. Livre pouso na 10, 6250. Salvador, muito bom dia, trip 5414, estabilizado no ILS da 10. Visual. Trip 5414, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 5414. Direto para Delta, decola assim que autorizado. Ele mantém você, 10. Mantenha a foto de espera, capitão. Oxalá 6250, no Solaro 5, livre à direita no 219. Livre ao 9, 6250. Tem um pássaro aqui na pista, na lateral direita da pista, próximo à nossa interseção, de quem está saindo, mais ou menos. Tô ciente. A partir de agora, a pista encontra-se impraticável. O trip 5414 inicia arremetida. Mantenha o eixo de decolagem aguardando transferência, ok? 5414, controle, 119.8. 119.8, 5414. 7, Bravo Delta, tem nível de decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 9 nós. Após o Juliette, Bravo Delta está autorizada, linha de manter no zero. Juliette, Bravo Delta decolou agora usando 3, curva esquerda, corredor forte. Curva esquerda, corredor forte, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, é parte livrando hoje, curva esquerda. Tá livrando hoje, Dama Zero, Juliette, Bravo Delta. Gente, Alfa Tango Tango tem nível de decolagem da 1-0, o vento é de 100 graus com 9-9. Oi, Salvador, muito bom dia. 5-4-1-4, estabilizado na passagem externa, visual abaixada travada. 5-4-1-4, bom dia. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 5-4-1-4. Juliette, Bravo Delta, chama o controle em 119,8. 1-9-8, Juliette, Bravo Delta. Alfa Tango Tango decolou agora o 1-5, curva à direita, reporte para o cruzamento do eixo da 735. Curva à direita, vai reportar para o cruzamento do eixo da 35, Alfa Tango Tango. Trip 5-4-1-4, o vento é de 100 graus com 9 nós, sem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 5-4-1-4. Cruzou a 1735, Alfa Tango Tango. Gente, farol de Itapuã, controle, 119,8. Farol de Itapuã, controle, 19,8, Alfa Tango Tango. 419 no solo 117, livre à direita no 219. 1219. Salvador, mais uma vez, muito bom dia. O Papa Romeu, Índia November Alpha, comprando a rotatória e desloca o campo. Índia November Alpha, muito bom dia. Vai prosseguir para a final da 7, reportar a terceira milha. Tem um tráfego da American Airlines prosseguindo para a pouso na 0, aproximadamente umas 10 milhas. Gente, irá ingressar na final da 7, reportará a terceira milha, o Índia November Alpha. Alpha Tower, American 239, where was I, last 10? America 239, call me out here, Mark Lindgear, down at Locust, please. America Lines 239, call me out here, Mark Lindgear, down at Locust. Yeah, America 239. Salvador, American 239, gear down. America 239, has in fact cleared to land the runway 10, wind 110 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, American 239. Tem contato visual, contato da América no final da 10. Afirmativo, contato visual se enquadrando como segundo para pouso de November Alpha. Gente, aguardando autorização. Torre Gol no 073, ponto de espera no 0, pronto. Gol no 073, visual, contato da América no final. Visual. Faz o pouso do mesmo ali, mantém a pista 10. Ali mantém a foto no 073. Wind November Alpha, faz um 360 curto, por gentileza, com curva pela esquerda. 360 curto, com curva pela esquerda, November Alpha. Reporte interceptando a final da 97. Reportará Alpha. De November Alpha, livre pouso na 10-230 graus com 11 nós. Livre pouso na 17 de November Alpha. November Alpha, livre pouso 97, o vento de 90 graus com 11 nós. Livre pouso 97, de November Alpha. America 239, on ground at 28, turn right and contact the ground 121, decimal 9. Left turn and ground, point 9, America 10. Olá 073, tem livre decolagem na 10, levanta de 120 graus com 11 nós. Livre decolagem no 0, gol no 073. Dois nós, autorizado Backtrack, reporte livrando a 1 no 7 de 9 graus. Sim, comandor, Papa Romeu, Alberto Cabral. Romeu, Cabral, prossegue final da 1 no 7, reporte na segunda milha. O 1 no 7 vai pro PEC 3, senhor. Gente, então prossegue direto aqui com o Través Norte da Torre, reporta no Través Norte da Torre para o cruzamento da 1 no 0 do 2. Vai chamar para o cruzamento, Romeu, Cabral. Decolar os 3-0, controle 119-8. 119-8. Dança 3. Bravo, que Luiz, muito bom dia. Prossegue para final da 1-7. Informe que existe um tráfego, um helicóptero a princípio a 500 pés, prosseguindo aqui para o Través Norte da Torre Salvador, ok? Continue a aproximação para final da 1-7. Reporte terceira milha. Contato visual, você vai prosseguir, por gentileza, até a Taxiway Delta, aguardando para prosseguir para o pátio 3, devido à aeronave da América taxiando, ok? Isso, bravo. O vento é de 130 graus com 11 nós, reparte na Delta, por gentileza. Delta. Nossa, bravo, evite sobrevoo sobre a base aérea, por gentileza. Bravo. Quando na Delta vai ir no solo controlado, vai chamar o solo em 1-2, 1-9 para o táxi, ok? Tô em Salvador, gol 1397, no ponto de espera 1-0, pronto para a decolagem. Gona 397, mantenha o ponto de espera e aguarde. Mantenha o ponto de espera, Gona 397. O meu Oscar Bravo foi autorizado o cruzamento da 1028, ok? O tráfego da América está sendo informado do seu tráfego. Bravo. Gona 209, por gentileza. Gona 3896, estabilizado no curso localizador. A 3896, continua a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Você escuta para autorização de pouso, 3896. Bravo, que Luiz, tem a fim de evitar pouso simultâneo, curva pela esquerda, reraporte, recepção no final da 1-7. Oscar Bravo, solo no 219 do táxi, por gentileza. Oscar Bravo, na escuta, cara. Solo 219 pro táxi, por gentileza. A 3896, cheque trem livre pouso na 10, 281, 40 graus, com 11 nós. Autorizado o pouso, baixado travado, 3896. Oscar Bravo, autorizado para seguir até o pátio 3. Reporte quando o solo controlado. Bravo. Bravo, que Luiz, reporte quando visual com tráfego da TAM na final da 10, ok? Deixa eu se enquadrar como número 2 para pouso no aeródromo. Então prossegue para a final da 97, aguardando autorização para pouso, Bravo Kilo Whisky. Bono 397, após o tráfego da TAM final, ele mantém pista 10. Prepara para decolagem imediata, assim que autorizado. Após a passagem do TAM final, ali mantém a 10, o Bono 397. Luiz, tem livre pouso na 97, venta de 130 graus com 11 nós. Ah, 3896, no solo 36 ali pra direita no 219, bom dia. 219, grato, bom dia. Gol, 1397. O vento é de 110 graus com 10 nós, tem livre decolagem da 10. Livre decolagem, pista 90, gol no 397. Sou Salvador, gol no 260, bom dia. Bom dia no 260, continue a aproximação, aguardando tradução para pista. Aguardando, gol no 260. Bom dia, vou passar no Vitor mais Quebec. Bom dia, Quebec, prossegue final da 97, reporte terceira milha. Prossegue final da 97, reporte terceira milha, Quebec. Bravo que Luiz que no solo agora aos 38, está autorizado backtrack, reporte livrando ao 97. Agilizando, por gentileza. Decolou 38, 119,8 controle. 19,8 agora, eu vou na 397. Vou no 260, livre, pouso na 10, o vento é de 120 graus com 99. Autorizar pouso, 10, vou no 260. por gentileza. Papa Romeu, Golf Bravo Índio, ponto de espera da Delta. Golf Bravo Índio, mantenha ponto de espera e aguarde. Oi, Salvador, boa tarde, bom dia, Azul 4207, estabilizado no MBS. Tá. Azul 4207, continue a aproximação, vai dar transição para pouso. Gente, bravo que Luiz. Vitor Mike Mac, a fim de evitar pouso simultâneo, faça um 360 com a curva pela esquerda e reporte 30 interceptando a final da 1-0. 360, senhor, autoriza afetar 360, 3 milhas da captura 1-0. Firmo, reporte quando iniciando. Sim, está iniciando 3 milhas, Quebec, reporte. Gol no 260 no solo, 40, livre à direita no 219. 219. Golf Bravo Índia, a linha decola sem parada. Autorizado a linha decolar pista 10, 271 no 20 graus com 89. Autorizado a decolar na 10, Golf Bravo Índia, a linha O Mike é com Delta, livre de estacionar, chame táxi. 0-3-0, Quebec. Gente, curva pela esquerda. Quebec. Torre, o Yank Delta Charlie. Yank Delta Charlie, mantenha-se sob farol de Sapuã, aguardando para o cruzamento do eixo da 973. Charlie. Tudo isso, Quebec está descendo 9 mil pés, senhora. Gente. Azul 4207, para informação, eu tenho tráfego à sua esquerda, em espera, aguardando para pouso na 197, será o número 12. O senhor continua a aproximação, aguardando a autorização. Golf Bravo Índia decolou agora aos 4-1, controle 119-8, por gentileza. 119-8, Golf Bravo Índia, um bom dia a todos. Bom dia, Azul 4207, livre, pouso na 10, venta de 130 graus com 99. Pouso na 10, pode tomar Quebec, visão com tráfego da Azul, Embraer 190. Afirma Quebec, está decolando com o número 2. Afirmativo, venta de 130 graus com 99, aguardando autorização para pouso na 97, Quebec. Quebec, nós damos para o para pouso. Yankee Delta Charlie. Prossiga. Visão com tráfego da Azul? Afirmo. Condição de passar a retaguarda do mesmo? Afirmo. Por gentileza, vai prosseguir a retaguarda do mesmo. Para informação, tem o Vitor Mike Quebec prosseguindo para pouso na 197, ok? Ok, é a possibilidade de cruzar a cabeceira 28? Mas aí você vai ter que aguardar, me chama, aguarda só pro cruzamento, ok? Porque eu tenho uma aeronave pra decolagem e uma pra pouso. Ok. Você vai manter farol, esperando o farol de Itapuã, aguardando o pouso da liberação da 197. Ah, então negativo, vou cruzar por trás do Azul, ok? Ok, então prossegue atrás do Azul, por gentileza, atenta ao Vitor Quebec aproximando. Charlie. Ah, o Yankee Delta Charlie vai cruzar na vertical da torre, ok? Gente, Yankee Delta Charlie, não autorizado prosseguir, cruzar no, na vertical da torre aqui, por gentileza, sobre a cabeceira 10, prosseguindo com proa norte, só tentar o Tamar Quebec prosseguindo para pouso na 97. Dá licença. E o Tamar Quebec tem livre pouso na 97, venta de 130 graus com 99. Livre pouso na 97, Quebec. Oi, Salvador, bom dia, gol 93, ponte perdão, 1-0, pronto. Bom dia, 1-93, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, gol 1-93. Azul 4207 no solo, agora aos 43, livre à direita no 219. Gente, marca com o Delta, está autorizado até a interseção, reporta para ingresso na frente. Confirma, por gentileza, Mike Eco Delta. Ciente, estou com contato visual com o senhor. Se eu puder manter essa posição a fim de deixar a Oscar livre, a gente agradece.